essa história aqui, ó. Quem te vê assim com ele, não imagino o que a gente faz do lado dele. Você engana bem demais. Vocês só dão certo porque sua fuga é minha cama. Prazer agendado 3 vezes durante a semana. Ah, eu que sou sua manicure, eu que sou seu personal, eu que sou seu compromisso sexual. Eu que sou sua manicure, eu que sou seu personal, eu que sou seu compromisso sexual. Se você quiser, eu tenho 5 profissões no meio da semana, viu? É só marcar horário, bebê. Você engana bem demais. Vocês só dão certo porque sua fuga é minha cama. Prazer agendado 3 vezes durante a semana. Ah, eu que sou sua manicure, eu que sou seu personal, eu que sou seu compromisso sexual. Eu que sou sua manicure, eu que sou seu personal, eu que sou seu compromisso sexual. Seu compromisso sexual. Seu compromisso. Você tem um compromisso marcado comigo, viu, bebê?